O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Nós estamos com os senhores para trazermos um assunto muito importante, que é a patologia psicossocial. É um estudo do psicanalista Norberto Kepp, e ele, a sua ciência, os seus livros, os seus cursos, os seus programas de televisão, são todos terapêuticos, assim como as escolas que ele orienta, que tem um método trilógico de ensino de idiomas, onde a pessoa aprende uma língua e ao mesmo tempo faz terapia. Como disse bem um estudioso de psicologia e filosofia dos Estados Unidos, Joseph Gushen, professor da Universidade de San Diego, a obra de Kepp é uma obra importantíssima, porque ele conseguiu fazer a unificação da teologia, da filosofia e da ciência, não só no nível teórico, mas ele aplicou isso. É uma visão de mundo, uma prática de vida, que é aplicada em todos os campos de atividade do ser humano, inclusive na sua maneira de viver, na sua maneira de trabalhar, na sua saúde, na educação, na economia. Se você ainda não conhece o trabalho de Norberto Kepp, entre no site www.stop.org.br. Há outros sites, outros links para você acessar, para saber sobre o trabalho de Kepp. Inclusive, muitos programas de televisão estão no ar na internet e vocês poderão acessar. Agora, aqueles que já conhecem o trabalho de Kepp e que querem trabalhar, inclusive, com essa consciência, com essa ciência, não como psicanalistas propriamente, porque uma formação psicanalítica requer mais tempo, mais dedicação, mas um curso mais a nível prático e técnico, de 1.200 horas ou 2 anos, é o nosso curso que nós estamos lançando agora em fevereiro, que é um curso de formação de terapeutas psicossociais. E esse curso, ele vai ter um conteúdo com a ciência da psicossociopatologia, psicossomática, psicoenergética, história do pensamento universal, filosofia da trilogia analítica, vivências em arte, workshops terapêuticos, estágios nas áreas de saúde, gestão de empresas, residências trilógicas e educação trilógica. Então, são professores de várias nacionalidades, todos formados em psicossocioterapia pela Escola Norberto Kepp, que darão os cursos. E nós temos 4 módulos, e o primeiro módulo começa agora em fevereiro. E nesse primeiro módulo, o assunto vai ser sobre psicossociopatologia. Depois nós vamos ter outro módulo, que é o módulo de saúde, que vamos estudar energética, psicossomática, módulo 3, sobre filosofia, educação e sociopatologia, e o módulo 4, socioterapia, psicossocioecologia, economia e artes. Esses módulos são independentes, mas quando todos eles estiverem completos, eles vão servir de crédito para um diploma em técnico de saúde psicossocial, porque está em processo de reconhecimento pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e do Estado de Minas Gerais, brevemente também. E esses diplomas têm efeito a nível nacional. Então, esses técnicos vão poder trabalhar com psicossociopatologia, ajudando uma porção de gente, dando workshops, conferências, palestras em hospitais, escolas, em locais de trabalho, enfim, em todos os centros e grupos interessados na melhoria de qualidade de vida, de qualidade da saúde, da economia, da sociedade no geral. Então, não deixem de se informar sobre esse curso de capacitação para formação de terapeutas psicossociais. O nosso telefone é 3032-3616, 3032-3616, ou aqui na sede da Millennium, da Avenida Rebouças, 3814-0130. Lá, Dr. Kep. Eu vou falar um pouquinho sobre a origem, né, da palavra psicologia, ou psicopatologia, ou psicanálise. Porque as escolas de psicologia atualmente, desde que os americanos criaram nos Estados Unidos aquela famosa associação, né, de psicologia, eles introduziram no campo, então nos estudos das universidades, que o mundo tem seguido, um estudo sobre a vida sensorial como elemento mais importante para conhecer o ser humano. Então notem que geralmente nas universidades estudam muito os animais, estudam muito essa questão de testes de personalidade, de conhecimentos gerais, né? Para ver se a pessoa é desse modo assim conhecida melhor. Então eu gostaria de falar o seguinte, que a palavra psique é uma palavra grega que veio da antiga Grécia. E psique em grego quer dizer alma. Então, psicologia, logos é estudo, psique é alma. Então a origem, vamos dizer, desse campo de estudo é o estudo sobre a alma. Então, o que seria, na realidade, o estudo sobre a alma? Seria o estudo sobre as emoções, o estudo sobre as ideias, os pensamentos, o estudo sobre o equilíbrio interno, como a pessoa age deste ou daquele modo, assim, no seu interior. Então, nesse sentido, é interessante, porque esse estudo grego, né, sobre a psicologia se aproxima muito do estudo que nós fazemos, que os religiosos fazem sobre a Bíblia, né, sobre a vida de Cristo, que falava que tudo vem do interior do ser humano. Então, se não houver esse estudo sobre, por exemplo, a questão da inveja é o estudo no qual a pessoa, em vez dela amar o semelhante, dela dar valor ao que o semelhante fala ou faz, a inveja leva o indivíduo a ter raiva do semelhante, tem a capacidade ou não. Então é uma oposição que o ser humano faz, de maneira que aquela ideia, né, amai-vos uns aos outros, até pode ser substituída por odiai-vos uns aos outros. Porque, na realidade, o ser humano, assim, estudando e se dedicando mais à vida sensorial, ele quer tirar tudo o que o mundo tem de bom, né? Quer tirar tudo para ele. Então entra nessa questão do consumismo. O indivíduo quer consumir, né? Comida, quer consumir drogas, né? Quer consumir tudo o que pode. E com isso todos perdem. Agora, a psique, no sentido autêntico, né? Psicologia, é estudar por que o ser humano fica doente, mas nesse campo da alma. Notem que toda perturbação física, toda doença física tem um substrato, assim, psicológico, um substrato, vamos dizer, espiritual. Então não existe uma doença como, por exemplo, a questão, né, das úlceras do estômago, úlceras no duodeno, essa questão toda no aparelho digestivo, é muito relacionado com a dependência que o indivíduo tem dos outros. Um indivíduo muito dependente, muito infantil, que, por exemplo, na primeira infância, logo no início da vida, a criança tem mais interesse, ou quase totalmente interesse, pela vida de alimentação. E mais tarde, né, se essa pessoa não amadureceu, não evoluiu, então ela fica muito fixada em comida, em bebida, né, questão do álcool. Se os senhores sabem, metade da humanidade é bem alcoolizada. metade da humanidade, metade em geral, né? Em todos os países, a população é constituída de pessoas que bebem demais ou fumam ou tomam droga demais. De maneira que essa questão da, vamos dizer, do estudo só da vida sensorial, como o próprio Freud fez, né? Quando ele quis ver o problema, mas no estudo do corpo, no estudo da vida afetiva sexual, e não da alma mesmo. E com isso, vamos dizer que o ser humano não se desenvolveu. Então nós podemos dizer o seguinte, que tiraram esse significado, né, de estudo da alma por uma questão de resistência, que o ser humano não quer ver a parte negativa, principalmente além da inveja, que eu já falei, a questão da megalomania. Se fala para o ser humano que ele é megalômano, que ele acha que ele é o tal, que ele sabe tudo, que ele é que tem a razão, então ele fica furioso. Então, em geral, né, principalmente os pais, mimam muito as crianças. E quando a criança evolui, né, cresce, entra na mocidade, então ele começa a ver que praticamente o mundo não é como os pais mostravam, como tinha em casa. Então, entra em choque com o mundo e muitos deles não conseguem se adaptar. Então, eu posso dizer que é importante a psicologia retornar às suas verdadeiras origens. Na PUC, né, o professor de psicologia, Enzo Asi, ele foi contratado no Instituto Gemelli da Itália para criar o laboratório de psicologia. E eu trabalhei com ele, fui assistente durante pelo menos 13 anos na PUC, dando aulas à noite. E ele falava o seguinte, que a psicologia moderna, ela se desligou totalmente da metafísica, se desligou da filosofia, portanto. Isso foi um grande erro, porque o fundamento da civilização, o fundamento de toda a conduta humana, da conduta social, da conduta estética, se baseia no interior do ser humano. Então, se o ser humano, ele não perceber no interior como ele é, se ele for doente, ele não terá cura. E todas as desavenças sociais, né, todos os problemas de guerra, todos os problemas que a sociedade tem, é por causa disso. Eu posso dizer, então, um terceiro elemento que é muito importante ser verificado, que é a questão do narcisismo. O que é o narcisismo, né? É a pessoa muito enamorada do que ela é. Não no sentido assim físico, porque no sentido físico, as pessoas muito narcisistas não são as mais bonitas. Isso é interessante. Geralmente, a pessoa muito narcisista, eu posso dizer, em geral, é muito feia também, assim, fisicamente. Porque ela fica se adorando e esquece de se cuidar, né, de ter uma aparência melhor. De maneira que existem esses três elementos fundamentais, e o narcisismo é uma questão assim fundamental e perigosa, porque o indivíduo pode entrar por uma doença mais grave, esquizofrenia, depressão, etc. Eu acho que essa questão, Dr. Kepp, que o senhor citou agora, porque todo mundo pensa que o narcisista é aquele que gosta de aparecer na sociedade. Isso não é necessariamente assim. Alguns gostam de aparecer, mas a forma de aparecer é que são elas. Porque uma pessoa, para ela ter assim, alguma expressão social, ela ter realizações, ela ser bonita, ela saber se relacionar bem, ter muitas pessoas interessadas nela, ela já precisa ter alguma vontade de agradar os outros. Então, isso que o senhor disse, que o narcisista não quer agradar ninguém, o maior narcisista é justamente aquele que não agrada ninguém, as pessoas mais narcisistas são justamente aquelas que a gente menos imaginaria que pudessem ser narcisistas. Então, a gente está fazendo até uma injustiça com certas pessoas que são agradáveis, que falam bem, que se vestem bem para agradar o próximo, que, enfim, que são agradáveis porque querem agradar os outros. Já esse caso muito patológico, muito patológico, é justamente da pessoa que, como o senhor diz, está tão encantada com o que ela é, ou tão satisfeita consigo mesma, que ela não acha que ela precise da aprovação de ninguém. Então, eu sou mais eu nasci assim, eu sou assim, e os outros que me aguentem, ou que me aceitem como eu sou. Então, eu estava atendendo uma cliente ontem, justamente ela dizia isso, que quando ela ouviu o senhor falar sobre narcisismo e os prejuízos de um narcisista, e como uma pessoa precisa se esforçar para sair de si mesma e ajudar o outro, ser agradável, que força a pessoa precisa fazer. Então ela disse, ai, muito esforço, eu estou muito bem assim com a minha vida, eu acho que para mim assim está bom. Então eu perguntei para ela, mas será que está bom mesmo? Será que você vai depois aguentar as consequências quando as pessoas se afastam de você? Quando você nota que ninguém faz questão da sua presença, que você é dispensável? E você vê esse tratamento diferenciado, você não gosta. Então as consequências é que não são bem aceitas, né? Mas o narcisista sempre pensa, pelo próprio pensamento narcisista, que os outros, o afeto dos outros, não vai ter tanto valor assim na vida dela. Não vai fazer muita diferença. Olha, eu acho genial essa abordagem que o senhor dá de narcisismo, como, claro, todas as suas ideias são geniais, mas o senhor sempre traz uma novidade. Selma quer falar alguma coisa, Léo? Eu estava pensando aqui na questão da essa maneira muito invertida, por exemplo, né, que temos no Brasil, eu acredito que no mundo ocidental, de forma geral, de criar os filhos reforçando o narcisismo deles. Então, o que a gente nota é que a criançada é muito sendo servida e não é criada para servir o mundo, a sociedade, né? Então, cria pessoas preguiçosas, muitas vezes inúteis, até bandidos dessa forma, né? Então, por exemplo, desde pequenos, a maioria não é acostumada a ter nenhuma tarefa em casa para ajudar os pais ou ajudar quem toma conta da casa. As pessoas vivem como numa pensão. E isso é muito negativo para a criança, para o jovem depois, porque vai reforçando esse problema. Ele vive só em torno dele mesmo, do mundo dele, dos amigos dele, das ideias dele. E como o Dr. Kep sempre fala, o narcisismo é porta para a doença psíquica mais séria, né? É um assunto muito grave. Não é, Léo? É, exatamente. E, bom, a gente sabe que a base da trilogia analítica do trabalho que o Dr. Kep desenvolveu é que a doença não existe por si, nem doença e nem problemas, né? Que a base do ser humano é boa, a base do mundo e da vida é boa. E a pessoa nega isso. Então, eu acho que essa explicação do narcisismo explica muito bem essa atitude, porque a pessoa, para ela aceitar o bem, ou seja, tudo que existe por si, ela tem que admitir uma coisa que não é ela. Que embora a essência dela também seja boa, não é ela que faz essa essência. Então a pessoa, em vez de aceitar esse algo exterior, que ela, do qual ela também faz parte, ela quer ela achar que vai criar um novo mundo. Então a base assim, de qualquer doença, de qualquer problema, de qualquer dificuldade, é esse negar as coisas que existem e ficar, se colocar no centro de tudo, né? Então, eu também vejo isso muito na área médica, né? A gente que mexe muito com pacientes, porque o paciente muito narcisista, ele também acha que todos dependem dele, né? E que para isso acontecer, qualquer coisa que precise acontecer, tem que girar em torno dele. Eu peguei um caso interessante lá de um paciente que chegou com uma pressão muito alta e com um começo de infarto, com dor no peito, sudorese, né? Com radiação para o membro superior esquerdo, e foi constatado realmente que estava infartando. Fazendo uma história mais próxima, ele contou que ele estava com muita raiva de um sócio, porque ele tinha uma fábrica de brindes, que ele tinha comprado, o sócio tinha comprado 20 mil reais em couro. Mas eu perguntei, mas por que ele comprou tanto couro assim, né? Ele falou, não, porque estava super barato o preço. Acho que 4 vezes mais barato do que o normal. Mas ele estava com raiva porque o indivíduo, né? Eu perguntei, mas o que você acha dessa... foi boa a compra? Não, a compra foi boa, mas por que ele não perguntou para mim? Entendeu? Então ele se pôs no centro da situação como se fosse um deusinho, assim, super narcisista, né? E por causa dessa raiva toda de não ver que o outro estava fazendo bem para a firma, ele acabou desenvolvendo, né, uma doença até grave, que precisou ser até internado. Então é muito importante ter essa consciência de que pode manifestar também no meio físico. E a Helena gostaria de falar alguma coisa? Então, foi interessante. Ontem, eu sou professora na Milênio, né? Nas escolas terapêuticas da Milênio. E eu fiz uma pergunta para os meus alunos, assim, que tipo de vida a maioria das pessoas querem viver? Aí eu achei que eles acertaram, porque eles já são pessoas mais conscientizadas através do método que a gente usa, né? Eles falaram assim, que as pessoas querem viver uma vida cheia de prazeres, fazer tudo o que quiser e ter dinheiro sem trabalhar. Então, mostra assim esse universo egocêntrico, narcisista que as pessoas criam, né? E isso é realmente o ideal de vida para a maioria das pessoas. Até que o Dr. Kepp coloca aqui no livro do Homem Interior, ele fala assim que o ser humano tem mais inveja dos vícios do que das virtudes. Quer dizer, todo mundo tem inveja das pessoas que podem viver uma vida assim, fútil, cheio de prazeres, só fazer o que quiser, ser livre, ter um monte de dinheiro para fazer o que quiser. E ninguém tem inveja da virtude, fazer o bem, de se esforçar pelo próximo. Então mostra bem essa questão do narcisismo também, como a pessoa quer só viver para si. E a Luciara, que é professora de línguas, né, da Milênio? Então, estava pensando nessa questão de que as pessoas ficam esperando, né, a felicidade no futuro, no passado, buscando ser feliz, né, com coisas materiais. E o Dr. Kepp fala aqui, num dos aforismos da Bíblia Trilógica, não se trata de agir bem, mas a ação em si é o próprio bem. Então, ninguém pensa que a satisfação mesmo, o que vai dar a felicidade para a pessoa, é agir agora, é a mão na massa. Ele fala que a inteligência está nas mãos, né? Então, a pessoa é feliz com aquilo que ela faz. Então, eu fiquei pensando no caso do narcisista, que ele faz as coisas, mas é para mostrar que faz. Ele não faz aquilo com a intenção da sanidade dele, de ser bom, de fazer aquilo para o bem comum. Ele faz porque todo mundo vai ver, todo mundo vai. E nem faz direito, assim. Então, o narcisista perde muito, porque a sanidade vem da ação. Só a pessoa que trabalha, que põe a mão na massa, só aí que ela vai ver que tem problemas. Aí, vendo os problemas, ela tem chance de solucionar e ela cresce. E já o narcisista que fica lá em cima, ele não trabalha, então ele não pode, não tem, ele não se dá as condições de ver que tem problemas. Como é que ele vai solucioná-los, né? Então, inclusive, o Dr. Kepp, nesse livro, O Homem Interior, ele diz algo que eu acho muito importante para todos refletirem, que diz que o ser humano não estabelece a relação entre a sua vida aqui com a vida eterna, como se fossem diferentes. Então ele diz, no entanto, toda a conduta terrena, seja ela qual for, trata-se de uma preparação para a sua existência futura. Então, interessante isso, né? Que a pessoa, por exemplo, acha muito difícil falar a verdade, acha que não vai ter bom resultado se ela for verdadeira. Então, ele interpreta que a pessoa, nesse caso, acha que a mentira é que ajuda a pessoa. E isso, por exemplo, é uma inversão que todos nós temos, né? Algo para pensar a respeito. Então, voltando um pouquinho da questão da ação, né? O que a doutora Cláudia falou no início do programa, do nosso curso agora de formação de terapeutas psicossociais. Então, se vocês têm interesse em melhorar o nível de vida, trabalhar inclusive com essas ideias do Dr. Kepp, esse curso de formação de terapeuta psicossocial é essencial para a pessoa, inclusive, agir melhor na área do trabalho dela. Por exemplo, um chefe de recursos humanos, se ele for capacitado nesse curso, ele vai saber melhor escolher as pessoas, porque ele vai ter a condição psicológica para isso. Uma pessoa que trabalha no hospital, um enfermeiro ou trabalhando lá na parte burocrática, tendo essas noções, ela vai conseguir, inclusive, poder fazer workshops no hospital, na escola, se ela trabalha lá, ela tem condições de oferecer melhorar o nível de conflitos que tem dentro do trabalho. Então, a pessoa vai ser realmente capacitada para isso. E o curso vai de 8 da manhã às 5 da tarde aos sábados, em módulos independentes. Então, quem quiser maiores informações, entre em contato na CITA, telefone 3032-3616 em São Paulo, ou então na Millennium, 38140130. Ou visite o nosso site também, www.trilogianalítica.org, para você conhecer a programação das palestras, os livros publicados e tudo que se refere à psicanálise integral. Até a próxima semana, então.